3, 2, 7. Tango Mike Serra, Salvador. Para serviço de informação e alerta, chame agora o centro 1288, alterno 260. Grau 08, nós. Livre decolagem do 450 no meio. Correio Salvador, uma boa, o Xanar 6321, ponto de espera pronto. Xanar 6321, autorizado a alinhar e manter captura 0. Alinhar e manter na 10, 6321. Confirmando o transporte 5596, nível 400. Está pronto para o táxi? Sério. Mike Papa Lima, 500 pés para Vera Cruz, reporte fora da barra. Mike Papa Lima. 140 graus, 089, pode ficar do solo. Confirmando aquela vez, não é isso? Para o pushback acionamento, gol no 649 no 02. Gol no 649, a Vargas Maria passar a retaguarda, podem preencher aqui do solo após estar autorizado. Pushback acionamento. Sente aguardar após autorizado, gol no 649. 0 no 6, decolado aos 46, controle 1, 20, sinal 8. Boa. Tanto do Lu, acionando 01 no 0. 01 no 0, tá alocado, até o Tanto do Patrulha Salvador, boa tarde, Azul 5016, cruza 1500 na Árvore. 5016, contato radar, suba 360. 5016. Mantendo 2500, Índia Júlio. Gente, reporte para descida. Passaremos, Júlio. Quebec, Cairu, padrão. Tudo padrão, Axé, 1000, transporte 0161, não controle no 208. Ajuste no 0 no 3. 2000, mantém pronto, né? 0, vento 1330, grau 089. Nível decolagem, pista 10, 6321. Tá escutando, utiliza o cruzamento da final da 1 no 0, pode falar o Tapão. Reporta no farol de Tapão, tá escutando. Torre Salvador, boa tarde, tá 3155.0 da 1 no 0, está pronto. Foi 3155, boa tarde, anima, tem que observar no 0. Anima, tem no 0, tá 3155. Golf, decola da cabeceira ou da interseção delta com a 10? O meu Charlie X, prossiga. Vou direto Vera Cruz, descida autorizada até 035. 3 km, a delta está exatamente no ponto médio. Taxi via pátio 3, aguarde na saída do pátio 3 o Boeing da Gol, que está aqui para o pushback. O mesmo no Golf, aguarde. 1208. 1208, agressa. Boa. 6321, contato radar, suba ao nível 320. Subindo ao 320, 6321. Vai passar externo no 075. 075, torre 1895. 1895, obrigado, TV. Torre Salvador, gol na 075, marcador externo. Baixa salva. Gol no 075, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 03. Deixa eu na aproximação, no 075. Fui manter o 50 na proa de Mari. Web 5729, torre 1895. 1895 estabilizado, 5729. Salvador, passarelo 2231. Passarelo 2231, foi na proa de Mari para chegada Mari, descida autorizada até 050. Já está voando Mari, está a 11 milhas de Mari, descendo para o 050. Poderia voar Itapo, senhor, ainda presente? Autorizado. Itapo, muito obrigado. O 3217, desça para 2000, autorizado LS. Azul 50 no meio, voa Elefa. Presente Elefa, 50 no meio. Helicóptero no Parque Pituaçu, controle Salvador. Controle no meio, 0208. 208, tá 3155, boa tarde. Confirme seu destino. Na minha escuta. Controle Salvador, boa tarde, tá 3155. 3155, contato radar, sobe a 340 da EL. 340, pode voar direto da EL? Autorizado. Direto da EL, está autorizado, tá 3155. Mike Papalima, frequência livre para coordenação Vera Cruz. Doutor Romeu Oscar, frequência livre para coordenação. Sim, Bastião Oscar, para ingresso. 08, isso. 1 alterno 3325. 251 3325, 6327. 090 para Fortaleza, viu o Whisky 1. Decola da pista 10. Primeira curva à esquerda, cumpre um desvio da saída do Lotar. Controle aperi 120 decimal 8, responda 5010. Azul 50 no meio, chame centro Recife, frequência 1288, alterno 260. 288-260, obrigado, uma boa. 2231, desça até 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 4000-1013, passarelo. Ô, Saulo Gol no 649, afanado e pronto, táxi. 91 na borda, 2 horas e 10, alterna Aracaju. Gol 649, táxi Via Índia no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste 1013, Gol. Via Índia 1295, 1013, grave, contramando Gol no 649. Fox Tango Golf, segue o gol no ponto de espera 2895, com o gol. O 1075, prossiga via Juliette para o portão 9. Juliette para o portão 9, gol 975. Livre para a coordenação até a volta. Quebec, no colo 54, controle 1 0 2 8. Fortaleza, 08, cadê? Oi, Salvador. Boa tarde, tá bem? Hoje eu tenho uma festa de patrão. 5627. Vai só, cara, pra copiar, prepara a fuga. 5627, Salvador. Sou o Salvador, boa tarde, web 729. Boa tarde, 5729, taxi de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, pode. Para 2000 autorizado DLS, reporte estabilizado. 2000 autorizado DLS, vai reportar estabilizado. 3217, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 089. No 7, por fim. Autorizado o posto, embarque, travar, correr, está bem, está bem. Autorizado o posto, 5027, para o feedback, será? Chama lá, 5627. Boa noite, tem livre táxi. É cola da cabeceira ou da ANA que está acessando a tela? Confirme PAB e autonomia? Chame Recife 1251, alterno 3325. Recife agora 251, alterno 3325, alterno 3155. Alex, aí, controle. Eu vou prosseguir a descida agora até 1.500 pés, ajuste em Salvador 1013. Vai livrar a frequência para a frequência livre, coordenar com Vera Cruz e após Vera Cruz retorna ao controle. 19, grato 217. Fala Salvador, é o TAM 3217, né? Reduza para 1802. 1802, boa noite. Receptando, Passaredo. Passaredo, 2 milhas para a Duna, completa final LF, torre 1895. Foi TAM 5, boa, senhor. 649, não, não. Ciente, hotel de Casulo. O passarinho tá interceptando o localizador, senhor. Passarinho 2231, continua a aproximação, ajuste no 0 no 3, você pode ir. Navegador externo, baixar travado. Ciente, vai reportar baixar travado, passarinho. Óbvio, pra BH, um minutinho, Robert. Confira o pátio que se encontra. Não tem hotel, aguarde para a decolagem no meio da pista. Wolf, mantém o ponto de espera do zero. No 649, decodão 59, controle 120, 208. 208, voo 9649, obrigado. Saturno, 1 minuto, cópia. Confirme, Mike Quebec. Tá passando agora a baixada travada, passando do 2231. Mercadoria 2231, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 0 grau, 089. Autorizado pouso, passando. Pode só confirmar o tempo, por gentileza? 120 grau, 099, passaria 2231. 31, muito obrigado. Daquilo, tem um tráfego aí no litoral, a 2 mil pés, descendo para 1.500. Siga para o setor oeste e informe qual o nível final para o lançamento. Gente, mantenha o setor oeste, suba 055, reporte pronto para o lançamento. Saída arbórea, após arbórea direto. Controle no 20, decimal 8, transporte 5110. 2 Portugal 021, send 4000 feet, Canet 1013. Está estabilizado, bom, não tem. 755 Torre 1895. 3895, obrigado, tenha uma boa tarde. Certo. Lima Zulu Golf, autorizado descida para 2 mil pés, mantendo o perfil da STA, autorizado interceptar o localizador, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, perfil da STA. Autorizando pronto. Autorizado pelo localizador, né? Aguardando, 2231, livrou na sua escuta. 2231, ataque de Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, passando. O meu Charlie XI, prossiga via corredores, reporte Interlagos. Alô, seu plano de tal centro é com a Fosca, por isso ainda não lhe passei a cópia que aguarde. O 649, chame Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325? Afirmo. Ok, obrigado, atenção. 204, controle 120, décimo 8. 1208, Fox and Golf, boa. Oi, boa tarde, Papa Tango, Fox, Tango Golf. Fox Tango, suba ao nível 400, saída da 1. Só 9400, saída da El, Fox Tango. O Fox Tango vai iniciar uma curva direita de imediato devido à formação. Precisando. Gente, reporte visual com local de pouso. Paulo, bom dia, azul 4118, autorização com fim 360. Controle 20.8, código 5103, azul 4118. 4118, para o que vai estacionamento. 0. Autoriza o Fox Tango a voar bridge. Aguarde contato com o centro. Afirmativo, aguarde o Fox Tango. Sua 9. Boa tarde, eu chamo a 6304. Boa tarde, 6304, Petrolina. Petrolina, 34. Outro dia, está pronto. Precisado Petrolina, 340, vem em forma do 20. Escola da pista 10, saída Momo, transição flop. Controle 120.8, transporte 5196. Eu chamo 340 Petrolina, o 320, escola da 10, Momo flop, 208, ponto, o transporte 5196. Minha 3.4, para o pushback acionamento. E reportar, obrigado. Boa tarde, João, com o Rádio Ponto. Frequência livre para decolagem de torre. Controle o Carajá 1.8, decolagem do zero. Carajá 1.8, contato radar, subosnível 090, saída Lotar. 090, Lotar, o Carajá. É, o Sérgio Lula? Sérgio Lula, Francisco? Na final da imagem, só, é só colocar de pouso. Vídeo pouso, 21.30.099, se baixou a sala controlada, o Sérgio Lula. Brasil, está acionado 5100. Acione 0122. BH 280, informe da 1260 via. Roda pista, pista 17, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5141. Olá, Salvador, boa tarde, Lima Zulu. Lima Zulu, boa tarde. Continua aproximação, ajuste no 03, se pode fechar travado. Boa tarde, encostou a posição, eu consegui para 17. Boa tarde, no aproximação, ajuste no 03, dentro no quadril lateral 09. Sente, está vindo na final, Romeo Charlie. Romeo Charlie X-Ray, faça um 360 pela sua esquerda, tráfego no final da 10, prossegui para pouso no final da 17. 360 pela esquerda, aguardando a autorização. Sente, 360 para a fila esquerda, Romeo Charlie X-Ray. Lima Zulu Golf, cancelado o plano 11, utilizado gira baixa, parte final da 17. Reportará na base da 17. Já está travado Lima Zulu Golf, reportará na base para 17. 4 no portão 5, autorizado para o Chiberto acionar. Autorizado para acionar. Portão na parte. Fecha. No Portugal 021, descend 2000 feet, clear, left final approach, report establishing localized course, QNH 1013. Clear 2000, QNH 1013, clear to point of left IOS 1010, Portugal 021. Call it down. Sequência livre. Autorizado, senhor da 17, em faz 3 linhas, o Romeo Charlie X-Ray. Passo para a final da 17, na passa a casa, mas o Urugu, conforme a gentileza, a direção da Europa é grande. Confirme para todo o Lima Urugu? Passo para a final da 17, na passa a casa. Confirmar a direção da Europa é grande, por exemplo. Vento no 30 graus, 099, autorizado pouso da pista no 7. Confirme parte de destino, após o pouso, Lima Urugu. Agradado está, pode ser. Pouso Lima Zulu Golf. Golf. Direto rotatória, a seu critério, desce para 1.500, ajuste no 0 no 3. Autorizado 3.500 até Paris. Lima Zulu Golf no solo 104, no livre direito, ou se for na frequência livre.